viado, joga a lata fora, dispense o prato, eu tô ligado. É, você tá lombrado, vai me ouvir, pode crer, se liga aí. Drogas tá por fora, você pensa que é curtição. Então abre os olhos e reflita bem, meu irmão. Do submundo das drogas, agora vou falar. Quem sabe depois de ouvir, você para de fumar. Essa porra de química dá mais pura crueldade, que veio fazer você perder a dignidade. Ficar nos cantos da cidade, eu vejo seu futuro. Se você não sair do vício, essa vida no escuro vai acabar contigo, te deixando na pior. Sem dinheiro pra comprar e a fissura é a maior. Aí então, pode ter tempo de voltar atrás, pois o tempo vai passando e você perde mais e mais. Fumando altos baseado em qualquer beco da cidade, jogue essa porra fora e mostre sua capacidade de mudar, vou te ver ser um cara decente. No momento você não passa de um doente demente, com os dedos amarelos e a boca queimada. Será que você não vê que essa fita tá errada? Sua mãe pobre coitada que sempre sonhou em ter um filho exemplar, seu sonho não realizou. O que imaginou que poderia ser assim? O filho que ela criou e a quem tanto deu amor se tornou um viciado que até ela já roubou pra comprar mais uma vez droga amaldiçoada, que destrói tantas famílias. Essa fita tá errada, você fica agoniado perturbando qualquer um. Aí me dá mais um tiro aí que eu tô noiado. Então se liga, meu irmão, será que você não vê que ficando nessa vida você vai se perder? Então se liga, meu irmão, será que você não vê que ficando nessa vida você vai se perder? Ponta na mão, roda logo, não demora, outra ponta no chão. Quero dar mais uma bola, meu irmão. Isso é pura ilusão, você se afunda nas drogas, sete palmos ao chão, ponta na mão. Roda logo, não demora, outra ponta no chão. Quero dar mais uma bola, meu irmão. Isso é pura ilusão, você se afunda nas drogas, sete palmos ao chão. Quando eu olho para trás e me lembro de você, tanta gente inocente que você já fez sofrer. Com 10 anos já roubava tudo que via na frente, ficava agoniado com a droga em sua mente. E eu sempre que te via te dava altos conselhos. Muda de vida, moleque, não quero ir no seu enterro. Mas nada disso adiantou, você não me escutou. Se tornou um parasita, um otário sem valor. Essa ideia eu tô passando e não tá me custando nada. É só um adianto pra quem usa da parada. Se acha que você tá certo, otário, tá é na errada. Essa barca é furada, droga meu camarada, a pior e mais forte de todas as fissuras, solução de bateria, um exemplo da mistura que pode acabar contigo, te deixando muito mal, destruindo sua família, tirando sua moral. Que vício furado, te vejo sentado fumando altos baseado, meu irmão desesperado. Passou tudo na seda, perdeu sua companheira, a família abandonou, vive dormindo nas feiras, jogado ao relento, sem ter parou de ir. Fudido, viciado, você mesmo quis assim. Escolheu o caminho errado, lado escuro de uma vida. Parou no fundo do poço, de onde há pouca saída. A você que é viciado, nós estamos aqui dizendo que muita coisa boa você está perdendo. Essa droga é uma merda, só tristeza, uma ilusão. Seja esperto então, véi, saia fora, meu irmão. Não falo só ao pobre, mas a toda a sociedade. São filhinhos de papá quem faz as bocas das cidades. Drogas tá por fora, é só uma ilusão. Então abre os olhos, reflita bem, meu irmão. Aí então, pode que dá tempo de voltar atrás. Antecedente da ideia, mandaremos mais e mais. Pode crer, mandaremos mais e mais. Ponta na mão, roda logo, não demora, outra ponta no chão. Quero dar mais uma bola, meu irmão. Isso é pura ilusão, você se afunda nas drogas, sete palmos ao chão. Ponta na mão, roda logo, não demora, outra ponta no chão. Quero dar mais uma bola, meu irmão. Isso é pura ilusão, você se afunda nas drogas, sete palmos ao chão. Sete palmos ao chão. É isso aí, véi, antecedente criminal, liberdade consciente, unidos em uma só voz, pode crer? Conscientizar, esse é o nosso lema. E aí, DFG? É isso aí, Bronx, a paz está em cada um de nós. Estamos fazendo a nossa parte, a decisão cabe a você, certo? Pode crer, irmão, tá valendo. Pode acreditar.